Capítulo 22. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse o guarda. Que fazes aqui? Disse o príncipezinho. Faço a seleção dos passageiros em grupos de 1000, disse o guarda. Dou a partida dos comboios que os transportam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido iluminado, rimbombando como um trovão, fez estremecer a casa do guarda. Tem muita pressa, disse o príncipezinho. O que procuram? Nem o condutor da locomotiva sabe, disse o guarda. E ribombou no sentido inverso um segundo rápido iluminado. Já estão de regresso? Perguntou o príncipezinho. Não são os mesmos, disse o guarda. É uma troca. Lá onde estavam, não estavam satisfeitos? Nunca estamos satisfeitos onde estamos, disse o guarda. E ribombou o trovão de um terceiro rápido iluminado. Vão atrás dos primeiros passageiros? Perguntou o príncipezinho. Não vão atrás de nada, disse o guarda. Lá dentro dormem ou então bocejam. Só as crianças esborracham o nariz contra os vidros. Só as crianças sabem o que procuram, proferiu o príncipezinho. Perdem o seu tempo com uma boneca de trapos e ela torna-se muito importante. E se alguém lhas tira, as crianças choram. Têm sorte, disse o guarda.